0121. 0121, confirma, certo? 10, pela 17, aponta para a direita. Confirmo. Boa tarde, 5400. 5400, Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia, portão 01, 5400. Lima Bravo, prossiga. Ok, só confirmando então, é 0121, 10, pela aponta para a direita. Afirmativo, não é Bravo Alfa, tá vendo? Não, 1, 2, 2, é bom. Já bem, não copiei. Ok, para acionar, conforme autorizado, 500 PS, decola da onda 7, após curva direita, depois controle. E 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, outra forma. Sim, afirmativo, quando a gente vai ficar correto, eu preciso de um das pessoas a bordo. Ah, afirmativo, 0, 7, 0, 7 a bordo, estacionamento táxi, torre 118, decimal 62, ali é o Bravo Alfa. Bravo Alfa. Trip 5489, né, escuta? Escuta, prossiga 5489. Pia. Escuta, prossiga. Trip 5489, autorizado, Salvador, Vitória da Conquista, 200 nível, decola 10 direita, igual a Leval. Controle em 19935, transponder 5471. Por gentileza, saiu totalmente cortado. Repete, por gentileza. Afirmativo, trip 5489, autorizado Salvador, Vitória da Conquista, nível 200, decolando no zero direita, saída Goleval, controle em 11935, transponder 5471. Ciente, autorizado Vitória da Conquista, no nível 200, decolagem da 10, posto curva direita, transição Goleval. Controle 119, decimal 35, transponder 5471, o trip 5489. Trip 5489, procedimento correto, chama puxa acionamento. Camará 5489. São Salvador, boa tarde, Golo 333, sem te dar informação, Romeu, autorização São Paulo, Congonhas. No 333, Romeu, confere autorizado Salvador, Congonhas, 360. Decola no zero direita da Euleda Bridge, controle 11935, transponder 5472. 5360, Congonhas, decola da 10, curva à direita da Euleda Bridge, 1935, acena 5472, o gol no 333. No 333, procedimento correto, chama puxa acionamento. Vai chamar, 333. Salvador, está 3566, para Aracaju, quanto cota? 3566, autorizado Salvador Aracaju, 1190, decolando 0 esquerda, Pucajambo. Controle 11935, transponder 5461. Autorizado Aracaju, 190, decola 10, curva esquerda, Pucajambo, 1935, aciona 5461, no transponder da 3566. 3566, contagiamento correto, chama puxa e acionamento. Informação em coisa, Romeu. Ah, sim, sim, Romeu, vai chamar para o funcionamento. Colo 1-8-0-6, aponta para o estacionamento, 07. 06, chama o puxa? Afirmo, 806, puxa back estacionamento no 07. Alívio, chame táxi. Chama táxi no 806. Tu, boa tarde, eu tenho 3661, eu decolo na frescura, na saída Coral. Na 3661, no contato radar na decolagem, sube e mantém o nível no 40, saída Coral. Falou 40, Coral. Fala, bom, na 333. Fala, desculpa, bom, na 333. Onde o tráfego chamou o solo? 333. Siga no 333. Só para confirmar, primeira aerovia é Upper Zulu 16? Estimativo, Upper Zulu 16. Ok, obrigado. 0600, posição 06, para pushback, pelo menos. 0600, puxe? Isso, puxa, autorizado. Ativo 0600, tem tráfego já puxando 07, está finalizando, aguarde. Aguardo, 00. Chinelo 630, foi autorizado até 2000, pro de Duna, pode se considerar 5000 em tapa? 66 no 9 para posicionamento. 6609 autorizado, chame táxi. Vai chamar táxi, entendeu? Firmar para Salvador? O Chanel 6320 foi autorizado ITAP 2000, pode considerar a restrição em 5000 ITAP? Tá liberada a restrição ITAP 6320. Desce para 2000 pés, segundo 011 agora o ajuste. Gente, vai reportar no localizador 6320, obrigado. Autonomia tendo registro. Tio Noite 0671 no bordo? Afirmo. Alternativa, autonomia. Alterna Recife com 0214 de autonomia. Alternativo, tentar autorizado via Juliette Alfa, considero no 0 Torre, 118, esse nome é 2, altimetro no 01. Gente, do ajuste, autorizar o táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera 1186, 1806, como está recebendo? Vai precisar no desvio à direita, proa 245 para evitar a formação. Proa 245? Afirmo. Ok, está autorizado o desvio, sou 3661. Afirmativo. Obrigado. Proa 245. E nessa prova vai manter por quantas milhas? A 50 milhas. Depois do gol, o 6600 no 6 pode iniciar? Vamos iniciar de imediato, porque eu tenho um tráfego 09 que já iniciou. Ah, positivo, mas eu pedi primeiro que ele, vou iniciar de imediato. Não, afirmativo, eu sei que o senhor pediu isso, mas o 09 não conflita com o tráfego 07, isso é conflitado. Pode iniciar de imediato, eu estou livre, no 600. São Gonçalo, a torre. Ô, Lima Bravo, tá pronto pro táxi. Sim, pode para ingresso, Bravo. Bom, Bravo. Meu Mike Serra Golf. Boa tarde, mantenha-se em condições visuais na proa de Salvador e vai ingressar no corredor Interlagos e vai reportar na rotatória. Reporte descida. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4116. Azul 4116, boa tarde, aciona identificação, voe na proa de TAP e desça até o nível 050. Identificou, autorizado o TAP, descendo para o 050, 4116 Azul. 5, autorização para puxar de acionamento. Obrigado, sanitário. Da puxa acionar, chama o ataque, se não está liberto. Tô 3566, para o táxi com 80 bordes, 3 horas, até na Recife. Confirmando, é 87 ou 187? 80, 80. 80, ciente, teria 566, aguarda táxi, tem táxi autorizado através do 08 inicialmente. Até através do 08 inicialmente, 3566. Gol 119 a bordo, alterna Maceió, 0253 autonomia. 0253 autonomia, alternativa? Maceió. Sim, está autorizado, via Juliette Alfa, ponte de no 0 torre, 118 decimal 62, altímetro 10 no 1. Monomia 00. Juliette Alfa, 286, monomia 00. 3566 está livre o táxi, Juliette Alfa, ponte para o 0 torre, 118 decimal 62, altímetro no 0 no 1. Juliette Alfa, ponte para a torre, 111 estados, 3566. Azul. Portão 08. Gente, interesse em coordenando com a equipe solo após a passagem da guarda do Airbus da TAM, tá livre, chame táxi. Tá, gente, após a passagem do Airbus da TAM, tá livre o posicionamento. Com 3, 3, 3. Solo, voo no 924, boa tarde. 5489, prossiga. 4, prossiga. 3661, por gentileza, autocoordenação com Ilhéus agora, informando a proa e o nível. A gente não conseguiu contato via telefone. Por gentileza, autocoordenação, retornando para nos informar, por gentileza. Pois sim, eu vou chamar ele e eu volto a falar com você, peraí. Controle Salvador, muito boa tarde, eu vou no 806, está passando 3200 pés, solicita manter proa devido a formações, proa de hora de decolagem. Boa tarde, voo no 806, contato radar na decolagem, mantendo proa para as formações, a seu critério, após autorizado voar com proa de jamo, suba para o nível 190. Seguinte, após desvio, proa de jamo, sobe proa 190, no 806. Controle, o Lima Bravo Alfa, boa tarde. Boa tarde, Lima Bravo Alfa. Contato radar na decolagem, prossiga em rota. Lima Bravo Alfa. E aí, prosseguindo o DCT para o destino. Autoriza a ascensão para mil pés? Autorizado mil pés. Bravo Alfa. 60, via turista 50. Decolando a 0 direita, da El Leda Bidev. Controle em 19935, transponder 5452. Né, 6320, complexo na ILS, X-Way, sistema 0, chave turno, decimal meio, bom pouso. 286, obrigado, chame 6320. Decola da pista 10, direita, da El Leda Bidev. Controle em 11935, transponder 5452. Repouso, 10970 graus, 7411. Repouso, chame 6320. A gentileza, pode confirmar um vento? 170 graus, 79. Obrigado. Para puxa, só Léo Mike, Tango Juliette, vamos para o táxi. Afirmativo, pelas informações. Max Tango Juliette, com 3 a bordo, 3,40 de autonomia, alternaremos Campinas. Taxa autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera no 0, torre 118, decimal 612, altímetro no 0, no 1. Com 11, autorizado o táxi, início, via Juliette Alfa, ponto de espera na torre 18,5, Max Tango Juliette. Salvador é igual no 333 para o táxi 114 a bordo, autonomia de 4 horas e 6, alternando Galeão. 144 ou 184? 114, desculpa. 114, sente. Gol no 333, táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera no 90, torre 118, decimal 612, altímetro no 09. 1011 no ajuste, autorizado via Juliette Alfa, com novo ponto de espera, 8612. Obrigado e bom trabalho. Obrigado, você também. Sim, Ed, mantenha o ponto de espera com o número 3. Mantendo o ponto de espera, mais 300. Também a 320, gentileza, tem alguma variação de vento? Variando de 8 até 11 nós, é o Oceania 320. Obrigado. Ali mantém, ficou no 0. Ali mantém o 6320, sala 08, livre à direita, 1219, bom dia. 29, boa tarde, obrigado. 1806. Recife 2545, boa tarde. Polo do Salvador, ou Chanel 6320, boa tarde. Chanel 6320, Alfa Gilete, portão 03. Juliette 03, vou chegar na 6300. 600, livre de decolagem, disso no 0, vento no 80 graus, 07 nós. Livre de decolagem, 9600. Forma, visibilidade 4 mil metros, o teste estimado 2 mil pés. Controlou, mais que a roupa no ideal. Golfo, desça para o tráfego, altímetro 9011. Na operação agora, instrumento em Salvador, teto estimado de 2 mil pés e visibilidade 4 mil metros. Para a gente só acompanhar a mudança de regra, para essa vetor para o RNAV da 10. Mas não, procedimento previsto, ILS, a pista 1-0, será vetorada. Max Argo. Gente, o Max Argo. Max Argo, desce para o nível 040. 040. Bom, 600, decolada 210, controle 1-1935, bom voo. Obrigado, 1935. Com 1.500 pés. Caso deseje, poderá prosseguir visual especial para Salvador. Você vai tentar visual especial, caso contrário, vamos fazer a coração para a sinal BLS 1-0. Seguro 300, decolada 1-0, direita da Euleda, saída, controle 1-1935, transponder 5513. Ente autorizado, Porto Seguro, 300, recolda 1-0, curva direita, saída da El, posição Leda, 935, transponder 5513, trip 541. 541, chama o estacionamento. Vamos lá em estacionamento, 541. Decolagem pista 1-0, vento no meio, 0 grau, 07 nós. Decolagem 1-0, 35 MS. Mike Tango Juliette, observe o início da rolagem do Airbus da TAM ali e mantém. Eu estou pegando na decolagem, a linha ele mantém na 10, Mike Tango Juliette. Levei a possibilidade do RNAV, 1-0 para o Mike Tango. Procedimento RNAV, autorizado procedimento RNAV, Mike Tango. Ideal, por favor, para mais tarde. Charvita 363, tem condições? Pois são 362. Charvita 362, mais tarde. Gente, tem a frequência livre na escuta para a mensagem de pouso. Bom voo. 1-1935, 356, obrigado. Max Argo, autorizado para seguir Serravita 366 para sinal RNAV. Desça para 2500 pés, altímetro 1-0, no ano. Forte estabilizar. Vem aí. Puxando com a cauda pro 06, para não interferir com o tráfego que puxa no pátio 3, tem como, Gol 924? Tem. Autorizado com a cauda pro 06, Gol 924, tem um tráfego. Pista no 0, vento no 70 graus, 079. Livre decolagem, Mike Tango. Gente, 190, vai ter que fazer um desvio, pequeno desvio agora na prova 115, por... 3 milhas aproximadamente, já pode começar a curvar à esquerda. É, eu preciso de divisões. Critério após pode voar já bom, direto 356. Vai voar direto após já bom, 356. Azul 4, no meio, complexo na ILS X-Ray, pistão 0, chame 2, Salvador no 8, decimal meio bom. 18, meia boa, 4, no meio. Torres. Salvador, Azul 4116, passando a espera, baixou e travou. Azul 4116, ciente, continue a aproximação, já visual? Acabou de avistar, 4116, 1600 pés. Ciente, Azul 4116, livre pouso, pista no zero, pista molhada, chuva moderada, vento no 50 graus, 069. Livre pouso no zero, seja das condições, 4116. Solo Salvador, o trip 5489 para o táxi, POB 61, autonomia 0420, alterna Salvador. Alternativa? Alternativa é Salvador, aguardando o táxi, o trip 5489. Eu vou no 934, na escuta. 924? Firmando, tá puxando com a cauda pro 06 ou 43? 06. Tem. Leda direto, obedece, Michael. O totalmente o trip 5489. Gente, totaliza o táxi via Juliette Alfa, ponto 090, torre 118, decimal 62, altímetro 091. Gente, Juliette Alfa, torre 118, decimal 6, o trip 5489. 186. 489, 186. Ciente, 186, torre, trip 5489. Ponto de descida, altímetro 901. Após os desvios, autorizado Mari, 109, no bom, no meio, 42. Ali mantém, pistão no zero. Ali mantém na pistão no zero, 3. Meia 00, chame agora centro, Recife 2545, até 2085, bom gol. 2545, 2085. Alternativa Salvador, para o táxi. 924, táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto espera 10, torre 118, decimal 62, altímetro 1091. Juliette Alfa, ponto espera 10, torre 10860, altímetro 1091, gol, número 924. Livrou azul 4116. Gente, 12119, boa tarde. 219, boa. 333, livre decolagem, visto no zero, vento no meio, 0 grau, 069. Gente, livre decolagem, visto no zero, bola 333. Fala Salvador, azul 4116, boa tarde. Azul 4116, Alfa Juliette Portão 08. Alfa Juliette Portão 08, informa a intensidade da transmissão 3, 4116. De altitude na posição ITAP. Gente, para 3 mil, livre da restrição ITAP, Procéria 2560, Estado do Rio. Ali mantém, trip 5489. Ali mantém, trip 5489. Autorização, 3566. Seguinte, mantendo no 7-0, 3566. 7. 3566, reautorizado nível 970. 0, obrigado. 1-3-3-3, decolado 1-9, controle 1-9-3-5, bom voo. 0-9-3-3.